Oi, tudo bem? Que bom te ver. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não quiser, você vai ter que ficar. Vem! Eu vim acabar com essa sua tinha de balada e dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Camarote da Civil! Vai comigo, a nós dois não tem. Se liga. Com comunhão de bens, seu coração é meu e o meu é seu também. Quer namorar comigo, sim? Vai comigo, a nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Com comunhão de bens, seu coração é meu e o meu é seu também. Isso é jogo dourado. Valeu, Anunça. E eu vim acabar com ela. Camarote da Civil, aquele abração. E dá outro gol. Boca de ressaca. Vai namorar comigo, canta micareta. Se reclamar, você vai casar também. Seu coração é meu e o meu é seu também. Quer namorar comigo, sim? Vai por mim, igual nós dois não tem. Sete jogadores.